os corações apaixonados. Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber. O embaixador! Você tem o tempo que quiser, de você aceita o que vier, menos solidão. Me promete tudo outra vez, a esperança louca de um talvez. Me basta a ilusão. Só te peço o brilho de um luar. Eu só quero sonho pra sonhar. Só quero tema pra viver, verso de poema pra dizer, yeah, yeah, yeah, que eu te aceito assim. Que eu sei aqui jamais vou te esquecer. Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção, mas vivendo você todo dia. Sobreviver. Eu não sei se estou vivendo de emoção,